Uma boa noite a todos. Boa noite. Eu escolhi como título desta noite, do título do sermão, uma frase assim longa, que diz o seguinte: o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Abre a sua Bíblia, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 6. Corinto foi uma igreja privilegiada no Novo Testamento, né? Nós temos nomes de igrejas no Novo Testamento, que não receberam nenhuma carta. Corinto recebeu duas cartas importantes nos seus aspectos pastorais, teológicos, muito, muito interessante. E o verso 6 do capítulo 4 diz algo maravilhoso, interessante, que na minha Bíblia está escrito assim: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Paulo aponta para algo que está acontecendo a partir do momento em que Cristo se manifesta ao mundo. Quando Cristo vem ao mundo, Ele ilumina a humanidade com um conhecimento que estava pré-ordenado, segundo a Bíblia, desde os tempos antigos e eternos, mas que se manifestou no fim dos tempos por amor de nós. A humanidade sempre recebeu a mensagem de Deus, um Senhor, um Salvador, um Criador, um Redentor. Através de inúmeras tradições religiosas, nós encontramos esses elementos presentes de forma onipresente na vida humana. Todos os povos tiveram suas religiões e filosofias em torno desses temas: o Criador, a redenção, o perdão, a transformação, aquilo que sobrenaturalmente Deus ou os deuses poderiam fazer. E Cristo vem trazendo a revelação última, definitiva do caráter de Deus. Paulo aponta para um fato interessante: exatamente o mesmo Deus que disse que das trevas haveria de resplandecer luz, Ele próprio resplandeceu no nosso coração. A experiência cristã é a experiência com um Deus Criador, mas que não está separado da sua criação, antes revela o seu poder na criação, precisamente dentro do coração do ser humano. O mesmo Deus que disse: haja luz, e houve luz. Gênesis 1, verso 3. É exatamente este mesmo Deus que torna-nos possível conhecer, crer, aceitar, se entregar, amar o Evangelho e viver por ele até o dia da nossa morte. Agora, mais interessante do que isso é saber que alguns não vão morrer, porque alguns estarão vivos quando Jesus voltar. Eu não sei se alguns de nós aqui estará nesse grupo. Talvez sim, talvez não. Mas o fato é que alguém estará vivo. E a Bíblia diz assim: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqueles que estiverem vivos serão transformados em um piscar de olhos. Um piscar de olhos realizará aquilo que todo esforço humano não pode realizar. Porque eu não posso tirar o pecado de mim mesmo. Eu fui salvo do pecado por Cristo. Eu estou sendo salvo do pecado por Cristo. Mas o pecado ainda é presente, infelizmente. E aquele que diz que não peca é mentiroso, nele não está a verdade. E todos nós temos os nossos pecados para entregarmos nas mãos daquele Deus que criou, daquele Deus que redimiu. E assim é o fato. Mas um dia, em um abrir e fechar de olhos, a Bíblia diz assim: que o que é mortal será imortal. O que é corrompido e corruptível será incorruptível para todo sempre. E é para esse destino que Deus nos chama. Mas para que a gente chegue lá, antes é necessário contemplar a glória de Deus no rosto de Jesus Cristo. Interessante que os evangelhos não se preocuparam em dar uma descrição de Cristo. As primeiras descrições que nós temos daquilo que poderia ser Jesus Cristo, elas são bem tardias dentro da tradição cristã. E aí esse homem que o descreveu dizia que Jesus tinha cabelos lisos, e um olhar divino, e um rosto belo. Mas, segundo a palavra de Deus, não era exatamente assim. A profecia de Isaías 53 nos diz que o Messias haveria de ser alguém que não atrairia os homens pela beleza. Muito pelo contrário. Cristo era um homem simples, entre as pessoas simples, passava desapercebido, alguns poderiam chamar de feio. Eu não gosto muito dessa designação, mas vamos chamá-lo de uma pessoa comum, simples. O seu destaque está na sua identidade, não no seu rosto. E qual é essa identidade? Aquele Deus que disse, haja luz e houve luz, dois versos antes do verso 3, é descrito nos seguintes termos: no princípio criou Deus os céus e a terra. É esse Deus que brilha no nosso coração para que a gente contemple o rosto de Cristo. E contemplando o rosto de Cristo, o que é que nós enxergamos? Abre a tua Bíblia em João capítulo 1. Mais tarde nós voltaremos para 2 Coríntios 4, mas vamos passear um pouquinho pela palavra de Deus. Vamos analisar alguns vislumbres da verdade. E João capítulo 1 é um texto importante para entendermos a identidade de Cristo. O mundo da teologia classificou muitas coisas que não estão classificadas no texto bíblico, mas que são coerentes. Uma delas é a seguinte: se diz que a cristologia dos evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, ela é uma cristologia horizontal. Ela trata Cristo como divino, sim, mas inicialmente como um ser humano. É assim que existem as genealogias de Cristo, e Cristo era filho de Abraão, filho de Davi, filho de Adão e etc. Essa é uma dimensão humana da família de Cristo. Aí você tem vários sermões sobre as mulheres que aparecem na genealogia de Cristo e tudo aquilo que a igreja já conhece. O único evangelho que foge a essa regra é o evangelho de João. E ele tem uma cristologia que nós chamamos de vertical. Ela começa com a identidade de Cristo na eternidade e começa com a mesma expressão que o Gênesis começa, no princípio. E ele diz assim, versos 1 a 3, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O verso 14 do mesmo capítulo 1 vai dizer que esse verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio da graça, cheio da verdade, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Em outros momentos da narrativa do Evangelho, Cristo orou a Deus e disse assim: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha junto contigo antes da fundação do mundo. Aqui nós somos conduzidos à identidade radical: Cristo é Deus. Mas como é possível? Aqui está um enigma, aqui está um mistério sobre o qual você pode se debruçar, e você nunca vai esgotar esse enigma ou esse mistério. Como é possível que o onipotente seja agora uma criancinha impotente, sujeita ao frio, à fome, ao cansaço, à morte, à perseguição, ao escárnio, à rejeição? E aquela criancinha cresceu em sabedoria, em graça diante de Deus e diante dos homens, e muito jovem já conseguia ensinar os doutores da lei, mesmo sem ter frequentado as escolas rabínicas. E prefere a vida da obscuridade, da obediência ao pai e à mãe, coisa que muitos de nós nos rebelamos contra, e ele escolhe esse caminho, ele obedece ao seu pai e à sua mãe, e ele é um filho que nós nem conseguimos imaginar, né? Quão bom, quão perfeito, o que significa um ser humano sem pecado. E em outros momentos o texto bíblico vai nos conduzir a essa glória que aqui no verso 14 é descrita. A glória que surge do coração de alguém que está cheio da graça. Não só como objeto da graça, mas como fonte dessa graça. Porque quando a gente recebe a graça de Deus, vamos pensar que nós ficamos felizes, porque isso traz felicidade espiritual. Agora imagina a felicidade de quem é a fonte da graça. Ela é inimaginável, ela é indescritível, ela enche o céu e a terra de um riso alegre, reverente, tranquilo e feliz, porque assim é Deus. Deus é absolutamente feliz, absolutamente glorioso, absolutamente perfeito, e em Cristo nós temos a sua revelação plena. Abre a Bíblia lá em Hebreus capítulo 1, e aqui nós temos mais uma peça nesse enigma da identidade de Cristo. E se crê que o autor de Hebreus foi Paulo, apesar dessa ser uma discussão enorme dentro da teologia, e nós não precisamos entrar nela, graças a Deus. E os versos 1 a 3 do capítulo 1 de Hebreus são versos lindos. eles são singulares no sentido de que você não encontra nenhum outro documento, nem do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento, que tenha um começo desse tipo. Paulo não começa dizendo aqui, eu, Paulo, estou escrevendo aos Colossenses, ou aos Hebreus, ou aos Filipenses, é por causa disso, Silvano, Timóteo está indo para aí, agora eu vou conversar com vocês, está acontecendo isso na igreja, ou acontecendo aquilo. O autor já começa dando uma declaração maravilhosa e diz assim, havendo Deus, outrora, muitas vezes e de muitas maneiras falado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, através de quem ele criou o universo. Ele, Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Que descrição maravilhosa. Paulo vai escrever para os Hebreus e dizer, olha, Deus em outro momento falou com os nossos pais através de Gênesis, de Jó, dos Salmos, através de Isaías, de Jeremias, dos profetas menores, maiores, Ezequiel, Daniel, todos. E Deus falou. E Ele falou de muitas maneiras. Ele falou através da criação, Ele falou através da revelação, Ele falou através do amor e Ele falou através do ódio. Porque quando eu conheço o ódio, eu percebo quanto ele não vale a pena. O quanto a atmosfera dele é mesquinha, é ruim. Nós não fomos criados para ela. E através disso, Deus se revela a nós. E Ele se revela a nós nos últimos dias, em Cristo. Através de Cristo. E o verso 3 tem uma expressão pela qual a gente não atenta muitas vezes. Cristo é a expressão exata do seu ser. De quem Deus é. E aí a gente vai reler a história do Antigo Testamento, né? Em alguns momentos, Deus se descreve como alguém irado, pisando o lagar da sua ira, e a sua roupa é manchada de sangue. Isso é Isaías 63. Quando a gente vê essa imagem no Antigo Testamento, a gente interpreta isso como um Deus muito cruel, muito ruim, muito negativo, muito vingativo. Um Deus do qual nós não queremos nos aproximar. Quando a gente interpreta esse texto de Isaías 63, em Cristo, a gente percebe uma coisa, Cristo pisou o lagar da ira de Deus, como Apocalipse 19 diz, mas Ele pisou de uma forma um pouco estranha, Ele pisou carregando os pecados sobre si mesmo, Ele não pisou em outro, Ele se colocou para ser pisado, e o sangue que lhe manchou a roupa, não foi primariamente o sangue dos perdidos, mas foi o sangue daqueles que poderiam ser salvos, porque era o sangue de Cristo correndo na cruz. E através desse sangue, existe perdão, existe salvação, porque esse era o preço que a redenção exigia, e esse foi o preço que Ele pagou. Então, a identidade de Cristo, Ele é plenamente homem, Ele sangra. Ele é plenamente Deus, Ele sustenta o universo pela palavra do seu poder. Não só sustenta, mas criou o universo e o conduzirá para o seu fim, para o seu objetivo, exterminar o pecado, e só o que vai sobrar é o amor perfeito para todo sempre. É só isso que vai sobrar, porque o que pode ser abalado, vai ser abalado, o que pode ser destruído, vai ser destruído, o que pode terminar, vai ter fim, mas se no teu coração estiver amor por Deus e pelas pessoas, lembra que o amor jamais acaba, o amor não terá fim, nunca. É por isso que a mensagem central da palavra de Deus é o amor. E é essa glória que brilha na face de Jesus Cristo. É esse brilho que salva, que cura, que liberta, que vence o pecado, porque qualquer outra coisa é impotente para fazer isso. Eu sempre digo a algumas pessoas que eu as amo, no contexto espiritual da igreja ou no contexto da família, mas eu sou muito fraco de amor. A gente olha para 1 Coríntios 13, o amor não tem impaciência, o amor não tem malícia, não tem vaidade, não tem orgulho, não busca os seus interesses, não se ressente do mal, e eu me sinto tão pequeno diante desse amor. E eu sempre tenho que colocar um parêntese, né, quando eu digo que eu amo. Eu te amo dentro daquilo que eu consigo amar, que muitas vezes é pequeno e limitado. E eu falho no amor, porque eu sou pecador. O cumprimento da lei de Deus não é o amor? A transgressão da lei de Deus não é o pecado? Quem diz que não peca, diz que ama tudo e todos perfeitamente. Mas ninguém faz isso, infelizmente. Mas todos nós estamos sendo edificados espiritualmente para que possamos amar tudo e todos de forma perfeita. É para esse objetivo que a palavra de Deus conduz. Qualquer outro objetivo além desse é ilusão, é hipocrisia, é engano e é perdição. Porque quem não seguir o caminho do amor pode fazer milagres. Mas quando Jesus voltar, vai ouvir assim: eu não te conheço. Pode pregar a palavra de Deus no mundo inteiro. Quando Jesus voltar, vai ouvir: eu não te conheço. Agora, dentro dessa identidade de Cristo, como Deus e como homem, isso sempre gerou problema na história da humanidade. Porque é muito difícil pensar em um homem como Deus. Mesmo porque a própria Bíblia afirma, né? Deus não é homem para que minta, ou seja, ele não é como os outros homens. Então, o homem Deus que é Cristo, ele precisa ser diferente dos outros homens. E algumas pessoas dentro do mundo do estudo da Bíblia dizem que Jesus nunca afirmou ser Deus. E na cabeça deles, eles querem dizer que isso significa que Jesus era um homem de Deus, não Deus. Mas abre a Bíblia em Marcos capítulo 2. E aqui nós vamos passear pela palavra de Deus, como quem passeia por um jardim cheio de maravilhosas flores e maravilhosos frutos. Nós vamos nos alimentar desses frutos e apreciar essas flores. E Marcos capítulo 2, versos 27 e 28, nos dizem algo muito interessante. Cristo mesmo falando, e a Bíblia diz assim: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o filho do homem é senhor do sábado. Quando alguém diz que Jesus não afirmou ser Deus, essa pessoa está bastante equivocada. Jesus afirmou: eu e o Pai somos um. Então, se você não é Deus e é um com o Pai, fica muito estranho, né? Mas enfim, Cristo afirmou antes que Abraão existisse: eu sou. Essa é outra declaração de divindade absoluta. Inclusive, Cristo, na sua humanidade, possuía a vida em si mesmo. Ou seja, não era uma vida derivada de um outro poder. Era a vida dele, porque ele é o criador da vida. Depois, Atos capítulo 3 vai dizer que os judeus mataram, claro que como representantes de toda a humanidade pecadora, mataram o autor da vida. Atos 3, verso 15. E quando Jesus fala que ele é o Senhor do sábado, isso é uma declaração absoluta de divindade. Porque vocês conhecem o mandamento do sábado de cor? E Êxodo 20, o verso 10, diz o seguinte: o sétimo dia é o sábado do Senhor, quem? Teu Deus. Como é que Cristo poderia afirmar ser Ele mesmo o Senhor do sábado, sem que isso significasse que Ele é Deus? E o mundo evangélico interpreta esse ser o Senhor do sábado de uma forma muito equivocada. E aí eles dizem assim: Jesus disse ser o Senhor do sábado, ele pode mudar o sábado. E eu digo: é verdade, ele pode mudar o sábado. Mas sabe que o que é mais engraçado? É que ele poderia ter criado o universo em 10 dias e descansado no 11º. A gente não guardava o sábado, a gente guardava o 11º. Ele poderia ter criado o mundo em um dia e falado para a gente descansar todos os dias, ou descansar nenhum dia. Deus é soberano e pode fazer o que quiser, e poderia ter feito o que quiser, mas Ele, Cristo, Deus, o Verbo de Deus, criou os céus e a terra em 6 dias, descansou no 7º, e Ele próprio disse: o sábado é meu, eu sou o Senhor do sábado, e vocês descansam. Foi isso que Ele fez. E a glória que brilha na face de Cristo é a glória de quem tem autoridade. Porque se ele quisesse dizer o contrário, ele diria: eu criei o mundo em 7 dias e você escolhe um para você descansar. Nada impede ele de dizer isso. Mas ele tem autoridade. A sua glória se revela no fato de que é ele que define o que é verdade e não eu. Se eu creio que mentir não tem problema, eu tenho todo o direito de crer nisso. Mas eu não tenho o direito de dizer que Deus aceita a mentira. Porque Ele disse na sua lei: não dirás falso testemunho. Ponto final. É Ele quem decide. E existem várias outras correlações que demonstram com clareza a identidade de Cristo. E é através dessa identidade que a gente entende o brilho que brilha na sua face. Isaías 44:6 diz assim: eu sou o primeiro e o último, e além de mim não existe Deus. Apocalipse 1:17 vai descrever a Cristo, e ele fala assim para João: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eis que estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. É claro, é óbvio, mais cristalino que isso é impossível. Agora, quando a gente pensa em Deus, a imagem do Criador vem à mente naturalmente, mas existe uma outra faceta da identidade de Deus que não vem com tanta clareza para a gente, e eu quero que você abra a Bíblia, Isaías capítulo 43. Esse é um dos capítulos mais amados da palavra de Deus, e o verso 11 vai nos dizer algo impressionante, algo maravilhoso sobre a identidade do teu Deus. E nós nunca podemos perder de vista essa identidade. E a palavra de Deus diz assim em Isaías 43, o verso 11: eu, não eu Ezequiel, eu que falo através do Ezequiel, porque o Ezequiel, coitado dele, eu sou o Senhor, e fora de mim não existe Salvador. A identidade de Deus como Salvador é uma identidade maravilhosa, porque pensa só, em última instância, o pecado é algo contra Deus? Aquilo que eu faço contra mim mesmo, Deus considera como se eu fizesse contra Ele. Aquilo que eu faço contra o meu próximo, Deus considera como se eu fizesse contra Ele. É assim que Jesus falou: se você fizer a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Não quer dizer que eu sou Jesus e cada um de vocês é Jesus, não é nada disso. Quer dizer que o que alguém faz para você é para Cristo. É assim que Ele considera. O pecado é contra Ele, é a transgressão da vontade dEle, da lei dEle, da glória dEle. E Ele poderia se revelar: eu sou o exterminador do pecado, eu vou destruir todo mundo. E se Ele fizesse isso, Ele seria santo e justo e bom, porque o pecado merece ser destruído. Mas antes de fazer isso, o que Ele faz? Ele salva. E o Novo Testamento vai aplicar isso de forma absoluta para Cristo. E abre a Bíblia lá em 2 Timóteo capítulo 1. Estamos passeando bastante pela Bíblia, não é? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 9 a 12. E aí nós vamos voltar para 2 Coríntios 4 e vamos terminar. Essa é uma epístola pastoral que Paulo escreveu a um jovem pastor com os desafios de pregar a palavra de Deus no mundo greco-romano. E ele diz assim: veja que o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida, a imortalidade através do Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Olha que interessante, Paulo está escrevendo para Timóteo e diz assim: Timóteo, não tenha vergonha de estar associado comigo, que sou um prisioneiro. Porque entenda uma coisa, eu mereço ser preso, eu mereço ser condenado, porque eu sou pecador, e Deus, pelo seu poder, é que pode me salvar e que me salvou. E Ele fez mais do que isso: depois de me salvar, Ele me chamou com uma santa vocação. A igreja tem uma vocação, e ela é tripla. Primeira vocação da igreja: ama o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. A segunda vocação da igreja: amem uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E a terceira vocação: prega o Evangelho a toda criatura. Essa é a tripla vocação da igreja, que só pode ser cumprida quando a gente contempla a glória de Cristo no rosto dEle e a gente se apaixona por Ele, numa atmosfera muito estranha. Primeiro a atmosfera da tristeza pelo pecado, depois na atmosfera da alegria pelo perdão e depois na atmosfera da tranquilidade em saber que Ele nos ama, que Ele é conosco, que nós podemos confiar nele, porque nós temos crido nele. Essa é a vocação da igreja. E Paulo declara de forma absoluta Jesus Cristo como o Salvador. Exatamente o mesmo Deus que lá em Isaías 43 diz que além dele não existe Salvador. Qual que é a resposta humana diante de tudo isso? A resposta humana é dupla. Uns odeiam, desprezam, zombam, não aceitam, não se submetem. E por esses nós temos que trabalhar, a esses nós temos que amar e buscar por todos os meios possíveis salvá-los. Mas graças a Deus existe um outro grupo de pessoas que diante dessa mensagem se sente constrangida, se sente pequena, se sente vazia, mas se sente disposta a dizer: Deus, enche a minha miséria com a tua riqueza, enche a minha incredulidade com a fé, enche a minha secura com um amor úmido que frutifica. Faz isso, Senhor. E Paulo era alguém que fez isso de forma pessoal. E vamos voltar ao texto de 2 aos Coríntios, capítulo 4, e nós vamos terminar. 2 aos Coríntios, onde nós começamos o capítulo 4, dentro do contexto do verso 6, nós encontramos algo que precede esse verso 6. E Deus nos entregou todo esse conhecimento para que a gente, primeiro de tudo, soubesse a verdade, fôssemos salvos através da verdade, e para que pudéssemos ministrá-la a outras pessoas. Porque não faz sentido eu ter a melhor mensagem do mundo e deixar o mundo perecer sem dá-los essa mensagem, né? Isso não faz sentido. E o capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim, até o verso 5. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor a Jesus. O ministério que Paulo recebeu era o mesmo ministério que a gente recebeu. Ame a Deus, ame as pessoas e pregue o Evangelho. É o mesmo ministério. E ele diz assim, que ele recebeu esse ministério pela misericórdia que Deus realizou em favor dele, da mesma forma é conosco. Não existe merecimento quando a gente trata da salvação. Porque a salvação é o que Cristo merece, não o que eu mereço. Eu mereço é a condenação. E aqui que acontece aquela troca enigmática. Ele carrega o pecado e eu carrego a justiça. Ele não tinha pecado, eu não tenho justiça. Eu não mereço ir para o céu, mas ele foi para o inferno. De lá ressurgiu e ele vai me levar para o céu. Isso é maravilhoso, isso é bendito, esse é o Evangelho, e nós não o merecemos. Mas quando a gente o aceita, é importante a gente entender como que a gente deve manifestar ele. E ele diz assim, que nós que aceitamos o Evangelho, rejeitamos as coisas vergonhosas que não têm coragem de se expor à luz do dia. Sabe, irmãos, todos nós temos pecado, e o pastor não é diferente. E seria muito vergonhoso para mim ser exposto diante de vocês como uma pessoa desonesta, mentirosa, falsa, que só se preocupa com os benefícios que a igreja concede e não com o fato da pregação do evangelho, do amor, do louvor, enfim, da edificação espiritual. Seria muito vergonhoso que isso acontecesse. E eu preciso olhar para dentro de mim e tratar com seriedade e sinceridade os meus motivos, as minhas ações, as minhas realizações, e ser sincero com Deus, porque dentro de tudo isso podem estar escondidos pecados vergonhosos. E seria muito triste eu ser exposto diante de vocês. Mas a Bíblia diz que não existe o que está escondido que não será revelado. Então eu não tenho a escolha de não ser exposto, mas eu tenho uma escolha: entregar a minha vergonha para Deus com sinceridade e buscar dele as condições de não ser essa pessoa que muitas vezes eu tenho sido. Eu usei o exemplo do pastor, mas cada um deve pensar nesse exemplo consigo mesmo. Qual é o nível da fé, o nível do amor, o nível da obediência, o nível do louvor, o nível da oração que você tem carregado dentro do teu coração para com Deus? Quais são os tipos de sentimentos e conversas que você tem em relação às pessoas? Elas não prestam ou elas prestam? Qual que é a pressuposição? A gente está vivendo numa atmosfera de pecado, negativa, errada, de crítica, de maldade, do diabo? Ou a gente tem vivido numa outra atmosfera? E todos nós, quando fizermos essa análise, vamos perceber que a gente erra. E é nesse ponto que o Evangelho entra. E o Evangelho entra não simplesmente como uma luz no fim do túnel, mas como o sol que sai e ilumina o mundo inteiro. É diferente. E ele perdoa de forma perfeita, e não duvide do perdão de Deus. Ele custou sangue, e ele pagou sangue. Não duvide do perdão de Deus, porque Deus não fez tudo o que fez para te dar o Evangelho, para depois te condenar pelo teu pecado. Agora, rejeite que essas coisas façam parte do teu caráter, sem que você se envergonhe. Rejeite. Se existe falta de amor, assuma, e não pense que não amar é o normal. Não amar é o normal na prisão, onde todo mundo está fazendo plano para roubar, matar e destruir. Lá é normal não amar. Mas aqui dentro não é normal. Não deveria ser normal. E se tem sido normal, que vergonha para esta igreja. Que vergonha. Rejeitar o pecado não é que a gente mesmo mude a nossa natureza e venha se enganar. Ah, eu parei de pecar. A gente não precisa se enganar. A gente precisa de seriedade e sinceridade. Rejeitar o que nos envergonha. E para isso, não podemos adulterar a palavra de Deus. É assim que, se Deus diz que eu sou pecador, eu não vou dizer que eu não sou. É assim que, quando Deus diz que eu não devo adulterar, mentir, matar, roubar, eu não devo adulterar, mentir, roubar, matar. E quando a gente harmonizar a palavra de Deus no nosso coração, haverá aquilo que Paulo chama nesse texto da manifestação da verdade. A manifestação do perdão, do poder, do amor, da fé. Agora, tudo isso está encoberto aos incrédulos. E a gente não entende. Vamos pensar nas duas possibilidades. A Bíblia aqui nos disse que o Deus deste século, o diabo, ele cegou o entendimento das pessoas para que o Evangelho não seja crido no coração deles. E eu creio nisso como uma via de mão dupla. As pessoas não acreditam porque o diabo lança sobre elas toda sorte de tentações e pecados e mentiras nos quais elas acreditam. Então existe uma dimensão da descrença humana que é culpa do diabo. Mas existe uma outra. Porque o diabo só tem poder de enganar quem quer ser enganado. Quem está feliz sendo enganado. E é justamente isso que Tessalonicenses vai dizer para a gente. Porque não acolheram o amor da verdade, é que Deus lhes manda a operação do erro para que creiam na mentira. É isso. Então é uma via de mão dupla. O diabo faz a sua obra de engano, mas qual é a culpa do homem? Aceitar essa obra de engano e estar satisfeito com ela. E esse é o quadro do mundo, mas esse também é o quadro da igreja de Laodiceia. Se engana, que é rica, bonita, cheirosa, mas quando você chega perto dela, ela é podre, mal cheirosa, estragada. E esses dias eu li uma frase que eu gostei muito. Ele diz assim, que nós temos que olhar a nossa religião de longe o suficiente para não detestar ela. A gente tem que se afastar um pouco para não ver as coisas ruins que estão acontecendo dentro da religião. Mas a gente tem que estar perto o suficiente da religião para conhecê-la e amá-la. A gente tem que ter um equilíbrio na hora de lidar com as questões, porque senão os pecados da igreja se tornam muito grandes e a gente não suporta mais a igreja. De outro lado, algumas pessoas pensam que a igreja não tem nenhum problema e vão negar a realidade. E não é por aí que a gente resolve os problemas. A gente resolve os problemas com seriedade, com maturidade, com sinceridade e com amor, que é o amor que resplandece na face de Jesus Cristo. E é quando a gente contempla esse amor que a gente não prega a nós mesmos. Porque se a gente não contemplar o amor de Cristo, a nossa pregação vai se resumir em: a minha igreja é melhor do que as outras. E essa é uma mensagem pequena, irmãos, porque talvez ela nem seja verdade. A nossa igreja é melhor do que as outras, se ela é melhor do que as outras, em apenas um único ponto. Dentro dela existem pessoas dispostas a dizer amém para todos os versos da palavra de Deus. Essa atitude torna uma igreja melhor, diferente. Inclusive quando Deus briga com a gente. Amém. Obrigado, Senhor, porque Deus castiga e briga com quem Ele chama de filho. Mas quando Ele diz, me ame, se amem, eu também quero dizer amém. E não só com a boca, mas com a vida. Amém. Amemos uns aos outros. E assim é que nós apresentamos a nós mesmos como servos uns dos outros e Cristo como o Senhor. É assim que o Deus que disse que das trevas resplandeça a luz, resplandeceu no nosso coração para conhecermos a glória de Deus na face de Cristo. A glória de Deus é a beleza de Deus, a beleza da sua santidade. Certa vez Moisés pediu a Deus assim, Senhor, mostra-me a tua glória. E Deus responde assim para ele, eu farei passar diante de ti toda a minha bondade. A glória de Deus consiste no seu caráter, na sua bondade. A glória de Deus é o seu amor, é a luz da sua presença. Que na luz dessa presença você possa andar contemplando o rosto de Cristo pela fé no rosto dos teus irmãos, no rosto dos teus familiares, no rosto do teu pastor e ajudando uns aos outros a crescer naquilo que se chama amor, que é a única realidade que vale a pena viver. Todas as outras são mesquinhas, todas as outras são fúteis, todas as outras são pequenas, mas essa realidade dura para sempre. Existe algo no coração humano que quer durar para sempre. Do que vale a vida se a vida acaba? Pense na vida mais maravilhosa que esse mundo possa proporcionar. E a gente pensa bastante em dinheiro, em sexo, em poder, em influência. Pensa a pessoa que mais desfrutou isso. Ela morreu. Acabou. Do que adiantou? Agora, o menor no reino do céu é mais feliz do que esse homem. Porque lá no reino do céu, o pecado não existe. Isso por si só já é uma alegria imensa, né? Mas além disso, o céu não tem fim. O céu não acaba e é para lá que Ele te chama. E é de lá, lá do céu, que a gente nem consegue enxergar, que o rosto de Cristo está brilhando como fonte de vida, de perdão, de salvação para todo o universo. E esse rosto está focalizado em um planeta onde as pessoas se odeiam, se matam e elas fazem tudo que não presta. E é nesse mundo que você vive, mas é esse mundo que em breve vai acabar. E graças a Deus por isso. E é por isso que eu posso terminar essa mensagem invocando uma pequena palavra que diz assim, Maranata. Senhor, amém. Amém. Vamos terminar essa mensagem em oração. Pai do céu, Todo-Poderoso, bendito Deus, muito obrigado porque a glória do Senhor resplandece na face de Cristo. Amém. A glória do Teu amor, do Teu poder que criou o mundo, que sustenta o mundo e que terminará como pecado para todo sempre. Amém. Que essa glória nos preencha o coração, o corpo, a alma. Que essa glória nos visite na nossa casa, no nosso emprego, onde quer que formos e que o Senhor seja o nosso amigo constante. Que a Tua graça nos baste, que a Tua graça seja abundante nesta igreja, para o perdão dos pecados, transformação do coração e para a preparação para o dia da volta de Jesus. Dá-nos a graça da Tua paz, do Teu amor e da Tua glória, em nome de Jesus, amém.